Mulher Gato, a caçada. Soti. Versão brasileira Cinevídeo. Espanha. A chave, senhor. Ótima noite. Liberado, senhor. Obrigado, número 1. O que nós temos aqui? Para pertinho. Eu não vou ficar muito tempo. Sim, senhorita. Muito boa sua fantasia de mulher gato, querida. Só um pouco manjada. Fazer o quê? É que eu admiro muito os clássicos. Eu também, querida. Eu também. Entrada só com convite, senhor. Imagino que seja suficiente para o meu grupo todo. Sim, senhor. Bom baile de máscaras. Roman Sionis. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Acalmem-se, senhores. O senhor Tobias Whale trabalha para nossa anfitriã. Com licença, preciso cumprimentar umas pessoas. Me encontro depois. Ah, pode apostar. É um prazer apresentar a líder do Leviatã, Lady Bárbara Minerva. Lady Bárbara, Esse é Roman Sionis, conhecido em Gotham City como Máscara Negra. Uma honra finalmente conhecer a chefe pessoalmente. Ah, eu não me vejo como chefe de nada. O Leviatã está mais para uma organização de cooperação. Um ajuda o outro. Foi justamente isso que me impressionou, e eu não me impressiono fácil. Sinto dizer que também não. Deve estar com a taxa de entrada. Vem aqui. E vou confiar que pode protegê-la até a hora da partida. Posso. Querido, amei a fantasia. Segura ele, querida, senão eu roubo de você. Você comprou esse diamante ou foi na sedução que ele foi parar no seu dedo? Segura essa daí, querido, senão eu roubo ela de você. Licencinha. A gatinha vai retocar a maquiagem. Serviço de quarto. Pronto. Agora vamos voltar para a festa. Eu soube de sorte. Uma pena, realmente. Era uma operação tão promissora. Uhum. Vou falar apenas uma vez. Sorte foi um pequeno atraso. Essas coisas acontecem às vezes. O melhor, obviamente, é que a nossa operação é grande o suficiente para absorver as perdas. Não precisa se preocupar. Alerta. Ah, fala sério. Ah, aquele gato de novo. Não já te falei pra pegar ele? Já tentou pegar um gato num telhado alguma vez? Já deve ser a oitava vez que ele dispara os sensores de movimento. A chefe vai matar a gente se o alarme incomodar os convidados. Desliga logo isso aí, desliga! Tá, pronto. Não precisa de sensor de movimento. Ainda tem as câmeras. Exatamente. Claro que eu adoro os clássicos, mas também sei ser contemporânea. Câmeras são bem mais fáceis de enganar que sensores de movimento. E aí, você foi selecionado pra viagem? Foi nada. E você? Quem me dera. Uma noite trabalhando e quatro curtindo a viagem. Ia ser bem maneiro, né? É um saco ser nível 3. Nunca tem trabalho fácil. Uma dama sempre escolhe seus acessórios a dedo. Esmeralda Olho de Gato. Queridinha, você é ainda mais linda pessoalmente. É, combinou perfeitamente. Eu também tô sorrindo. Tá legal, não tô sorrindo mais. Eu não tô achando a menor graça. O crime perfeito saiu dos planos bem rápido, não é? Só não posso esquecer de xingar muito o morcego no nosso próximo encontro. Atira nela! Vamos! Ninguém precisa se irritar. Eu pensei que isso fosse uma festinha. Adoro esse tipo de festinha. Saiam da frente, idiotas! Licencinha. Toma isso, sua! É seu namorado? Segura, senão eu roubo de você. Oh, amei as pérolas. Vou roubar pra mim também. Acho que ainda não fomos apresentados. O meu nome é Celina Kyle, mas, por favor, me chamem de Mulher Gato. Oh, que fofo, parou pertinho. Senhorita, a chave! Isis, pode brincar. Olho de gato, patinha de gata. Sua chave, senhorita! Se der essa chave pra ela, você morre! Sim, senhor. Tudo bem, eu tenho a reserva. Não fica parado aí! Pega ela! Amei a festa. Desculpa roubar a cena. A chave, droga! Sim, senhor. Pros carros, todo mundo! Você, dirige. Sim, senhor. Vamos, rápido! Ela não vai fugir! Lindinha, só não perde essa preciosidade. Ia perder todo o sentido da noite. Acelera! Tô tentando não cair do penhasco. Acelera, senão eu te jogo o penhasco abaixo. Sim, senhor. Porque a gente não quer que a droga do carro caia da droga do penhasco com a droga da Esmeralda! Ah, verdade, verdade. Idiota! Vai, rápido! Realmente, esse otário nunca flertou na vida. Senão, ele ia saber que mulher acaba com qualquer trouxa só dando uma reboladinha. Eu tô sendo perseguida por umas pessoas muito horrorosas. E se eu encostar, elas podem me pegar. Fecha logo isso! Ah, você disse festa? Sério? Você acabou de sair de lá, rapaz. Não é festa, não! É fecha! Eu disse fecha! Oh, bem diferente. Deixa pra lá. Fecha logo ela! Eu sei, eu também preferia a festa. De novo! Agora fecha com vontade! E agora, vamos tentar despistar esses pretendentes desagradáveis. Agora eu posso atirar. Faz a volta! Se prepara! Aqui. Pra atirar! Ah, é? Beleza. Encosta o carro ou morre! Isso é uma ordem? Exatamente, é uma ordem. Pois é, aí que tá. Eu não me dou bem com ordens. Ah, oh, desculpa, bebê. A mamãe dá um jeito. Me solta! Pronto, tá trancada. Agora ninguém mais entra. Sei, o carro é conversível. Foi um gesto simbólico. Sério, Isis, para uma gata, você é literal demais. Melhor você olhar pra frente. Chefe, chefe, me ajuda. Por favor, Pronto, viu só? Eu disse que a gente ia conseguir. Você não duvidou de mim, não, né? Meus parabéns, Celina. Acabou de virar o alvo número um do Leviatã. Original. E eu devia te agradecer por conseguir de volta. Eu deixei na sua mão, no seu cofre. Pensei que a segurança do Leviatã fosse melhor que isso. Não fui eu que trouxe a ladra de escolta pra festa. Perdão. Eu acredito que todos nós cometemos erros de alguma forma. E no final, não houve mal nenhum. Oh, houve sim. Essa gatinha veio passear na toca da grande felina errada. Não vou ignorar essa afronta. E eu garanto, Celina Kyle vai ser punida. Ai, Isis, para. A mamãe quer dormir. A mamãe devia tentar não ser presa. Ai, se eu soubesse que era você, eu não tinha pisado no freio. Para. Você sabia que era eu. Eu tô vendo a minha gata. Mas não tô vendo a minha esmeralda. Não. Eu deixei ela lá pro Whale pegar. Peraí. O Batiarangue... Caiu a ficha. Foi você? Tá quase lá. Estragou meu assalto extremamente bem planejado de propósito. Viu? Sabia que ia ligar os pontos. Uau. Sério? Você é tão metida boazinha que não deixa nenhuma ladra sorrateira inofensiva roubar de gangsters. Você não é inofensiva e a Bárbara Minerva não é qualquer gangster. Jura? Eu não sabia. Vai lá. Me explica melhor. Ah, não, obrigada. Eu sei que você só tá me enrolando pensando num jeito de fugir daqui. Não, não. Eu já vi que fugir não é uma opção muito válida. Já que isso aqui é um jatinho particular e tá voando para o leste, se não me engano. Muito bem. Apresentações. Celina Kyle, esses são os agentes da Interpol Julia Pennyworth e King Faraday. Nós já nos conhecemos. Infelizmente, sim. Ah, Julia... King... Isso lá é jeito de falar com uma velha amiga? Celina, nós não somos amigas. Eu sou policial e você é uma ladra. E você claramente é corrupta. Porque, até onde eu sei, funcionário público não ganha bem pra pagar um luxo desses aqui. Nós confiscamos o jato do pinguim. Ah, agora tá explicado. Pra uma ave que não voa, o Oswald sempre adorou a vida nas alturas. Tá bem, eu já sei que é pra leste. Mas exatamente pra onde vamos? Não sabemos ainda. E não daria pra ver com o piloto? Estamos seguindo Máscara Negra e a Minerva. Graças a um rastreador líquido que eu passei na Esmeralda em Gotham antes do Máscara Negra conseguir roubar. Ah, por isso era tão importante o Olho de Gato continuar com o dono atual. Minerva está crescendo. Ela construiu o sindicato do crime Leviatã com drogas, suborno, tráfico humano. Já são mais ricos que muitos países. O pinguim entende de espumantes. Eu fico feliz que isso seja do seu agrado. E o que agrada a você, King? Como se eu já não soubesse. o que me agrada é a Interpol conseguir desmontar o Leviatã e eu conseguir algemar a Lady Bárbara Minerva. Então, vai lá. Não é simples assim. Seguindo a Minerva e o Máscara, nós achamos uma reunião dos líderes do cartel criminoso. O Máscara Negra está tentando entrar pro grupo, usando o olho como taxa de entrada. E o que isso exatamente tem a ver comigo? Muitos países têm muitos mandados pedindo a sua prisão. Ah, eu sempre fui popular. Tem chamado muita atenção mundialmente esses dias. Pensei que roubo de joias tivesse prazo de validade. Por que voltou do nada? Geralmente você é muito mais preguiçosa. Lenta, sim. Preguiçosa jamais. E eu funciono muito bem com o incentivo correto. Mas que sorte a sua. Queremos te dar um incentivo. Ah, sou todo ouvidos. Se ajudar a pegar a Minerva, o Máscara Negra e o resto do Leviatã, nós fazemos todos esses mandados sumirem. Ok. E se eu recusar esta proposta tão generosa? Você vai para a prisão. Estamos oferecendo sua liberdade, Celina. Se você cooperar. Cooperar como? Servindo de isca para eles. Linha segura. Você já está ciente das circunstâncias? Bom, então concorda que precisamos tomar uma atitude. A mulher gato tem que morrer. Quero que me avise se precisar de qualquer recurso. Não vai ser preciso. Eu nunca gostei daquela felina. E eu tenho a mulher certa pro serviço. Xangai. Xangai? Entendi de aeroporto. No meu ramo, é importante. O olho de gato pousou aqui. Ou seja, o avião da Minerva pousou aqui. Exato. Nós vamos rastrear a Minerva e o Máscara até a localização da reunião do cartel. Fica de olho na convidada? Deixa comigo. Melhor ficar com os dois olhos. Sou famosa por ser escorregadia. Ainda mais molhada. Como é que é? Eu vou tomar um banho. Banho de espuma. Boa sorte com essa aí. É, valeu. Só nós, as meninas, hein? Bem quentinho. Quer experimentar? Não, eu acredito em você. Pelo menos nessa questão. Oh, que menina desconfiada. Agora, é só dar um tempinho para as bolhas fazerem a mágica cheirosa. Enquanto isso... Tem uma perguntinha que eu tô louca pra te fazer. Sempre que eu uso peruca, me dá um calor. Não leva a mal. Eu adoro uma fantasia. É um disfarce, não é uma fantasia. Mas naquelas noites quentes e abafadas de Gotham, aposto que você fica louca. Se é que me entende. Acho que as bolhas já estão prontas. Aham. E a banheira é tão grande. Eu acho que não ia fazer mal se a gente... Ah, desculpa, Kate. Gatos tomam banho sozinhos. Mas é claro, fique à vontade para assistir, se é o que te deixa feliz. Não, caramba, eu... Eu espero na cabine, monitorando o progresso do Faraday e da Pennyworth. E não pense nem por um segundo que vai fugir desse avião. Nem passou pela minha cabeça, amor. Oh! Eu adoro a tecnologia da Bat-Família. A prova d'água e a prova de bolhas. Holly, sou eu. É. Digamos que eu peguei um celular emprestado enquanto a dona estava distraída. Ah, eu sei. Eu sei, eu sei. Mas a missão está sendo um pouquinho mais longa do que o esperado. Como é que tá, Anya? E as outras meninas? Ok. Entendi. Fica tranquila. Eu e a Isis encontramos vocês todas já, já. Com tanta grana que não vamos precisar ter medo nunca mais. Eu prometo. Senhoras e senhores do Leviatã. É com prazer que apresento um possível futuro membro, Roman Sionis, conhecido como Máscara Negra. O motivo para ele estar aqui é porque ele controla o cartel do litoral leste dos Estados Unidos. E vai ser uma boa vantagem para o nosso controle do submundo mundial. E ele pagou a taxa de entrada. Todos a favor da candidatura dele? Sim. A favor. Sim. Sim. Contra? Ah, impressionante! Aceito por unanimidade. Bem-vindo ao Leviatã, Roman. É uma honra imensa me juntar a esse grupo admirável. Já deve conhecer todos. Apenas pela reputação. Perdão. Então fui mal educada. Esse é o Yabu Noguri, conhecido como Senhor Yakuza, chefe do cartel japonês. É uma honra. A honra é minha, Noguri-sama. Dr. Tsin Zhaozin, chefe do cartel chinês. Doutor? Senhor Máscara, no momento certo, adoraria conversar. Sobre. Vamos pensar em algum assunto. Desse lado aqui, apresento agora Amparo Cárdenas, conhecida como La Dama, chefe do cartel da América Central. Encantado. Sua máscara me fascina, Senhor Sionis. Parece uma brincadeira. Uma referência aos homens disfarçados que tentam atrapalhar nossos planos. Mas eu diria que todos usamos máscaras de certa forma. Realmente. Eu apenas escolhi não esconder a minha. Eu entendo. Certamente vamos aproveitar bastante os frutos do hemisfério que dividimos, Roman. Vai ser um prazer dividir. Imagino que conheça Moxie Menheim. Claro. Sim. Calminha aí, meninos. Aqui no Leviatã, somos uma grande família feliz. Conflitos passados ficam no passado. Todos têm papéis definidos, arenas e territórios definidos. O Máscara Negra cuida da Costa Leste. O Moxie é diretor da Intergang, traficante de armas interestelares. Imagino que vocês vão se entender. Claro. Por falar em territórios, e nossa tentativa de colonizar o sul da Rússia? Sim. Nosso fracasso em Sochi nos deixou em certa... pausa? Exatamente. Sochi foi um atraso, sem dúvida. Mas acho que posso sanar suas preocupações. Trajetória de espera definida. Devem ligar a qualquer instante. Já está pronta para agir? Ah, Katezinha. A gatinha está sempre pronta para agir. Para, Celina. Já chega de falsa tensão sexual. Bebê, não tem nada de falso aqui. Para, gata. Não me chama de gata. Peraí, eu posso te chamar de Celina, mas não posso te chamar de gata. Aliás, caso não tenha reparado, você se chama de mulher gato. Só ele me chama de gata. Não. JP1 para Jato 1. Aqui é Jato 1. Definiram a localização? Afirmativo. KF1 só precisa de tempo para pôr os bingos nos is. Nós não queremos que os líderes de cartel fujam. Precisamos de uma distração para manter os bandidos ocupados, mandando coordenadas. E aí, distração, tá à altura? Tá sim. Tá à minha altura. A uns 300 metros de altura. Quando a gente pousa? A gente não pousa, não dá tempo. Você tá vendo asas na felina? Porque gato não voa. Nós fizemos um trato. Não. Você fez um trato. Eu fui chantageada. Trato, chantagem, a semântica não interessa. Chegando ao local. Se não pular aqui, vai pular numa cela de prisão por no mínimo 20 anos. Ai, tá bem. Aqui, pra ficarmos em contato. Que maravilha. Tenta esses. Acho que vai gostar. Liberado em 10. Liberado em 5, 4, 3, 2, 1. Saltar. Jato 1 para JP1. A gata pulou. Algum problema? É, ela chiou um pouquinho. Só um pouquinho? É, eu sei. Suspeito. Não é que gato voa? É por isso que o Superman é um cara tão feliz. Voar é tudo de bom. Abre o paraquedas, Celina, antes que descubra que cair não é tudo de bom. Ai, que estraga prazeres. Já me chamaram de coisa pior. Agora aperta o botão na lateral dos óculos, vai. Eu até poderia apertar. Mas agora que eu saí do avião, por que você acha que eu não vou fugir dessa palhaçada? Então, eu tô com a sua gata. Ai. Vou apertar. Oh, uau! Tava certa. Eu adorei esses óculos. Algo marcado? Alvo marcado. Tudo bem aí? Por favor. Uma gata sempre... Tá. Sempre cai de pé. Eu conheço o ditado. Você não cansa das piadinhas de gato? Ah, sério, amiga? Jura que vai reclamar das piadinhas de bicho? Morcegona. Foi o que eu pensei. Olá, gatinha. O que uma belezinha como você tá fazendo num lugar desses? Eu podia fazer a mesma pergunta, Lince. Eu perguntei primeiro. Eu sou ladra de joias. Vim roubar joias. E eu sou assassina da Liga das Sombras. Vim aqui pra matar a ladra de joias. Você veio tentar. Briga de felinos? Briga de felinos. Ha! Ha! Ha! não. É o meu ganha-pão. Um deles. Por enquanto. Toxina de água-viva. Ah, você usou a mesma coisa na última. Depois daquilo, eu criei uma certa imunidade. Ah, tenho que arranjar umas toxinas novas. Não, sei não, Lince. Veneno não combina muito com o estilo felino. Tô aperfeiçoando o personagem! Boa noite, gatinho. Batwoman? Tá fazendo o que aqui? Ah, eu não vim por opção. A sua gata ia destruir o avião todo. Ela é pequena, mas é um monstro. Sei. A Isis é requintada demais pra surtar, tá? Eu acho que ela veio te dar uma forcinha. Oh, será mesmo? Você veio dar uma forcinha? Ai, talvez. De qualquer jeito, são duas contra uma. Três contra uma. Tá, só duas. Era pra eu estar impressionada? Sério, não chega aos pés da Liga das Sombras. Eu sou a Nosferata. Eu sou nova. Você tem sua morcega. Eu tenho a minha. Ela não é minha morcega dela. Então você deve ser minha. Chama um morcego sem asas. Que isso? É o charada agora? Eu chamo de bicho morto. Ei! O quê? Eu não tenho asas, mas você tem. Ah, quero ver então. Parece que estão se entendendo. Pois é. Os morcegos adoram fingir que são solitários, mas tem uma caverna cheia deles lá em Gotham. Eu soube que você frequenta. Mas essa não é a questão. Assunto delicado, é? Escuta aqui, sorrisinho ridículo. Você não vai querer me deixar irritada. O que foi aquilo? Nossa vingança, espero. Ah! grossa. Mesmo assim, nunca faz mal perder uns quilinhos. Não! Vai! Ah, já tá na metade da descida. A gente precisa de alguma coisa pra amortecer a queda. Que tal ela? É, ela serve. Não! Vocês vão matar todas nós! Ah, eu acho que vai dar tudo certo. Só que você vai se ferrar mais um pouquinho. De novo. Ai, que é agora, hein? Gente, acabamos com dois assassinas. Então é melhor os bonitinhos tagarelas da diretoria fugirem. Pra mim, parece que o chão de mármore acabou com minhas assassinas. E temos nossos próprios recursos. Ninguém chegou aqui por acidente. Aí é com você. Eu caí pela claraboia. Matem as duas. Vamos. Já pensei em tudo. A ideia era se afastar dos caras armados, não partir pra cima. Não faz o meu estilo. Ai, tá bom. Mas se você morrer, o trato ainda tá valendo? Eu vou te falar que não. Quer atirar logo nela? Mas, chefe, o número um tá na frente. Pronto. Agora não dá mais. Atirem nessas duas facas. Isso já serve para começar. Sumone daimonum ab de profundis inferni mihiopus quod efacere! Então serve à La Dama. Murak serve à La Dama. E La Dama agradece cordialmente o serviço, Miss Ninhos. Eu não aceitei resolver isso. Aceitou resolver isso? Sério que ainda tem que parar pra pensar? Eu sei que eu não aceitei resolver nada disso. Viu? Até ele sabe. Saiam da frente! Escuta aqui, Gaijin. Você vai enfrentar o Oyabun Noguri, o Senhor Yakuza, treinado na arte da katana pelo honorável sensei que estudou com a grande Lady Shiva. Prepare-se para morrer. Sei, bacana. O único problema é que você vai enfrentar Celina Kyle, a mulher gato treinada na arte da katana pessoalmente pela Lady Shiva. A droga! Exatamente. Se prepara pra tomar uma surra. Chega! Demônios precisam merecer ficar. Ninhos, protejam sua senhora! Abaddon não está entendendo. O que a dama diz? Burax não sabe. Ela falou que o serviço de vocês foi feito. E que vocês podem ir para casa. Abaddon obedece à la dama. Murax obedece à la dama. Esse é o problema dos demônios. Os maiores são difíceis de controlar. E os menores são burros feito porta. Viu só como é legal a gente ser flexível? BW1 para JP1. Tempo de chegada. A distração está funcionando? Os chefões ainda estão aí? Sim e sim. Tempo de chegada. Perfeito, BW1. Fiquei com medo dos chefes ficarem com elurofobia. O quê? Não sabe? Medo de gato. Eu não queria que a distração assustasse eles. Não vai ser problema. Tempo de chegada. O KF1 tá demorando só um pouco mais do que eu esperava. Júlia, caramba! Tempo de chegada! Agora, só... chegada agora. Com todos os livros do Ziz! Vem! Atirem! Esconder mesmo, policial fajuta. Na verdade, eu sou uma policial impressionante. Você saberia se estivesse acordado. Espera só eu sair desta lata velha. Aí você vai ver o que é porrada de verdade. Me deixa sair! Pelo visto, precisamos de uma ajudinha. Sem encostar em um tubo de ensaio sequer, você tá ferrado! Mãos ao alto, doutor. Resultado decepcionante. Só aceita. Que isso, Will? Sério? Eu vou te matar! Não me faz jogar sujo. Tadinho. Encalhei a baleia. Bom trabalho. Ah, tá. Mas alguém viu a Lady Minerva? Ah, agora você chega. Nós tínhamos um trato. Você não disse que era chantagem? Não, calma lá. A semântica aqui não se aplica. A Minerva ainda tá solta. Não. Eu era só distração. Encurralar o prédio era seu trabalho, King. Tudo bem. Você fez sua parte, Celina. Você tá liberada. Liberada de todas as acusações. A sua ficha tá limpa. Vê se não arranja problema. Não comecem. Então, como o serviço tá feito, poderiam me devolver a esmeralda? Não! Paris. Não é a mesma coisa que o olho de gato. Mas até que serve por enquanto. Eu sei. Qualquer coisinha já ajuda a Anya e as meninas. Se desse pra fazer o Leviatã parar de mandar os assassinos da Liga das Sombras... A espada da Alice até que veio bem a calhar. Vamos lembrar de agradecer quando a gente se encontrar de novo. Supondo que ela não queira mais matar a gente, né? Ah, meninos, que exagero, hein? Deve ter uns 100 de vocês aqui. 52. O bate-computador do Capuz contou 52 ninjas na torre. Ai, puxa vida. Eu só tava pronta pra 51. Dá conta do último? Eu vou derrubar bem mais do que você. Um. Dois. Por que você tá aqui? Três. Um. Eu tava sentindo que não era o fim. Dois. Minerva não é conhecida por misericórdia. Três. Quatro. Por que você não admite? Cinco. Seis. Você me acha irresistível. Irresistível? Fala sério. Quatro. Você é irritante. Cinco. Mas fora a personalidade, seis. Eu tenho um dever moral. Sete. De te ajudar a sobreviver. Oito. Pelo menos eu tenho personalidade. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá ficando pra trás. Onze. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Não vai ganhar nunca nesse ritmo. 15! 12! 13! 14! 15! É meu! Dezesseis! Ai, placar final. Batwoman 25. Mulher-gato 27. Ganhei. Ah, para. É sério isso? A Isis derrubou dois dos seus, então, em tese, deu empate. A gata é minha. Pontuei. Eu não quero dizer eu avisei, mas... acho que eu avisei que 52 não seria o suficiente. Amiga, já não se fazem mais ninjas como antigamente. Entrega a encomenda. Você claramente roubou. Só porque você não tem uma gata pra te ajudar a lutar com ninja. Solomon Grundy nasceu numa segunda. Ai, gente, sério? Foi batizado numa terça. Casou numa quarta. Uau, sua gata topa tudo, hein? Ela é mais esperta do que a gente. É, bem isso. Morreu no sábado. Foi enterrado no domingo. E esse foi o fim de Solomon Grundy. Nasceu numa segunda. Foi batizado numa terça. Casou numa quarta. Ai, desculpa, Sol. Escolheu a esposa errada. Morreu no sábado. Foi enterrado no domingo. E esse foi o fim de Solomon Grundy. Quem dera. Vem cá, meu solzinho. Fui eu que provoquei você pra pulverizar. Vem comigo. Solomon Grundy nasceu numa segunda. É isso aí. Vem por aqui. Que bonitinho. Foi batizado numa terça. Morreu no sábado. Ai, olha, eu prometi pra uma certa pessoa que eu não ia mais matar, que eu não seria a causa da morte, pelo menos. Mas a coisa mais especial em você é que... Perigo. Você nunca bate as bolas de vez. Solomon Grundy nasceu numa segunda. Segunda que vem, você já tá regenerado. Então, pensando aqui na promessa, acho que eu não vou cumprir, não. Casou numa quarta. Você vai casar? Meus parabéns! Aqui, pega um charuto. Adoeceu, não. Uma dúzia. Isso é tudo, pessoal. Conhece o ditado? Quanto maior a altura, blá, blá, blá. Ai, quando você quer uma coisa bem feita, blá, blá, blá. Cuidado, essa gatinha aí tem garras. Essa aqui também. Você fazia isso? Sim, foi um choque para a Mulher Maravilha também. Mas vocês não deviam ter ficado surpresas. Eu cheguei a líder do Leviatã, servindo aos deuses dos meus pais. O deus do meu pai era o dinheiro, claro. O deus da minha mãe era o Urs Kartaga. Me tornar a Mulher Leopardo é a resposta das minhas orações a ele. Tá. Olha, eu tenho um trato parecido com a... Bastet. A deusa egípcia. Ela me transforma literalmente na mulher gato o tempo todo. É, de onde acha que veio o nome? Você era uma gatuna que começou a usar uma máscara com orelhinhas de gato fofinhas. Elas são uma gracinha, não são? Olha só, essa sua transformação pareceu bem dolorosa. E, sinceramente, eu tô meio cansada só de assistir. Que tal a gente dar uma pausa até, sei lá, o dia da Bastilha? O dia da Bastilha, tá bom? Minha agenda tá livre agora. Ai, briga de gato? Briga de gato grande. Estute, foi culpa minha. De nada. Selina. Pegou bem, morcega. Não, de nada. O Leviatã vai querer uma nova representante. Se Talial Ghul quiser continuar liderando por trás dos panos. Mas vou confessar que agora tenho mais um motivo para odiar Selina Kyle. Como se eu já não tivesse motivo suficiente. Coleira inibidora presa. Ei, peraí. Tem que botar a coleira do Grundy. E como? O bicho não tem nem pescoço? Bom, acabou. O Leviatã e os cartéis foram dizimados. E agora, a líder deles... Ai, por favor, você não tá achando que a Leopardo era a líder de verdade do Leviatã, tá? Ai! Você quer ficar parada? Você tá adorando, né? Menos do que você pensa. Mais do que eu deveria. Peraí. Se a Minerva não era líder do Leviatã, quem é? Talvez alguém com recursos internacionais treinada desde que nasceu para dominar o submundo? A Arlequina. Ai, eu vou embora. Tá bom, Selina. Pode ir. E aí? Obrigada. Pelo visto, foi sorte nossa você roubar aquela esmeralda. Sorte? Tá achando que tudo isso foi sorte? Por que você acha que esse não era o meu plano desde o início? É, tá. Desde quando a mulher gato liga para prender bandidos assim? A Minerva traficava seres humanos. Jovens, mulheres. Batwoman, Faraday! O cofre do avião do pinguim tá vazio. A esmeralda olho de gato sumiu. Como foi que ela... Eu não faço ideia. Ah, cadê a mulher gato? Canal da Mancha. Sorte, tá bom. Muita habilidade, bebê. Planejamento e muita habilidade. Isis, você não devia sumir desse jeito. Ou quer passar meses quarentenada depois que a gente chegar em terra? Oi, Holly. Como é que tá, Anya? Não se preocupe. A gente tem grana suficiente pra Anya ter a ajuda que ela precisa. Para Anya e todas as meninas que o Leviatã estava traficando. Voltar para Gotham? Logo, logo. Eu tenho que dar uma passadinha em Londres, porque tem umas coisinhas que eu preciso pegar. Sabe, lá na torre. Com as vozes de Sheila Dorfman, Silvia Salusti, Sarito Rodrigues, Maurício Berger, Márcio Dondi, Flávia Fontinelli, Lagarde, Mário Cardoso, Ricardo Rossato, Márcia Coutinho, Gil Mesquita, Pedro Soares, Pablo Arcolo, Nando Sierpe, Isabelle Ricarte, Jaqueline Melo, Pedro Azevedo, José Leonardo, Hércules Franco, Aline Guedzi, Osiel Monteiro e Ronaldo Júlio. Direção de dublagem, Aline Guedzi.